Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que você já não mais tem oportunidade de ouvir, e estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa. E lembrando que a sua participação comigo é pelo papo @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Especial do mês. Esta semana, apresentando o coral do Instituto Benjamin Constant, atendendo à sugestão da Magda. O coral do Instituto Benjamin Constant teve seu apogeu na era Sidney de Souza, ou Sidney Marzullo, nome artístico do seu regente, falecido no ano 2005. Ela teve início em 1979, quando Sidney recriou o coral inativo há algum tempo, apenas para a comemoração do aniversário do Instituto Benjamin Constant, em 17 de setembro. Mas foi impossível parar. O coral do Instituto Benjamin Constant teve seu nascedouro no próprio modelo de educação vigente na década de 50, quando o canto orfeônico, por postulação do maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, se fez obrigatório como disciplina escolar. Havia então no Instituto o orfeão do primário e do ginásio, e suas apresentações à época eram apenas internas em eventos comemorativos, e o seu repertório era composto de hinos e músicas folclóricas. E assim foi até os anos 70, quando, sob o comando da professora Lilian Rosa de Abreu, filha da professora Ligia Rosa, a mesma que comandara o orfeão do ginásio nos anos 50, o coral do Instituto Benjamin Constant chegou a se apresentar num programa transmitido pela Rede Globo chamado Concerto para a Juventude. Participando das solenidades oficiais comemorativas da Semana da Pátria de 1971, o conjunto orfeônico do Instituto Benjamin Constant foi escolhido pelo MEC para cantar o hino nacional no saguão do Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro. Em virtude deste desempenho, foi convidado para participar do programa Concerto para a Juventude, transmitido pela TV Globo. Na oportunidade, interpretou a conhecida página Invocação em Defesa da Pátria, de Heitor Villa-Lobos e Manuel Bandeira, tendo como solista o soprano Olga Maria Schroeder e acompanhamento da Orquestra Sinfônica Nacional, sob a regência de Alceu Boquino. Número apresentado a seguir. Thank you. falarmos de outra vertente do nascedouro do coral do Instituto Benjamin Constant, não podemos deixar de falar o Coral de Prata, que sob a liderança daquele que seria o regente mais representativo do coral, Sidney Marzullo, chegou mesmo a gravar um LP no ano de 1958 pela gravadora Toda América, quando Sidney era pouco mais que menino, com cerca de 18 anos. Composto apenas de alunos do Instituto, o coral sob o comando, arranjos e participação de Sidney ao piano, gravou seu LP também com composições de alunos, como por exemplo, Luiz Antônio Mileco, mas teve em seu repertório composições de um compositor já consagrado, Heitor dos Prazeres, padrinho artístico do coral. Na sequência vamos ouvir Adeus Guacira, de Ekel Tavares, e Criança Sem Lar, de Luiz Antônio Mileco, com solo de Paulo César. Por enquanto isso a gente vai batalhando, porque a gente gosta mesmo de fazer o coro, né? Porque a gente entende que faz parte, é uma forma de socializar os meninos, as pessoas, né? Para algumas pessoas é terapia, e para mim é um prazer, eu gosto de fazer. Vida, um castigo, pois levas contigo. tão nua que vagas na rua, teu único ar. E choras a falta de um ninho e não tens o carinho de um beijo, olhar. Se não posso dar-te criança, alegria, esperança, sobre o Coral de Prata, o grupo era formado inicialmente apenas por vozes masculinas, mas Heitor convenceu Sidney da necessidade das vozes femininas. Como uma homenagem aos predecessores do Coral do Instituto Benjamin Constant, que era o Coral de Prata, eis aqui o nome dos seus componentes: Isa de Sena, Laura Vieira Lira, Marlene Freire, Maria José Gomes da Silva, Cida Rangel, Isa de Oliveira, Marisa Fernandes, Catarina Fernandes, Ivone da Silva, Lúcia Zenum, Leia da Conceição, Nair Vieira da Silva, José de Paula Cortes, Olemar Silva da Costa, Luiz Antônio Mileco, Flávio da Mata, Antônio Lopes, Valdivino Alves e Sebastião da Silva Guimarães. O Tito, além dos quatro solistas: Luiz Augusto Damasceno, Yolanda Lélia, Paulo Soares e Paulo César Marques, solista frente do maior número de gravações do LP. Na sequência, vamos ouvir Andança, de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi. E Deixa Chorar, Heitor dos Prazeres, solista Paulo César. Thank you. preciso. O meu sorriso é um sorriso fatal. Deixa eu chorar lá no recanto. Meu consolo é o pranto, é o meu conforto moral. Deixa eu chorar. Pois enquanto alguém chora sozinho, eu tenho meu pinho, o meu pinho ideal. Pois eu não encontro outro jeito para Nos anos 80, o coral se tornou a menina dos olhos da direção. Como exemplo disso, podemos citar a ocasião em que o então presidente da República, João Figueiredo, quando de sua visita ao instituto na inauguração de um novo espaço do colégio, foi recepcionado ao som de Estão Voltando as Flores, interpretado pelo grupo. Por conta do prestígio, o coral era chamado para apresentações diversas em colégios, empresas, chegando mesmo a se apresentar em emissoras de rádio e no Palácio Guanabara. E Sidney, que além de excelente músico, era também motivador e muito hábil do ponto de vista da política do Instituto. Sabia que as apresentações eram fundamentais para manter o grupo motivado e o prestígio em alta, tanto seu quanto do grupo. Vamos ouvir agora Azulão, de Jaime Ovalle, e Murmúrio das Ondas, de Luiz Antônio Milé e Valdemar Gonçalves, solista Paulo César. Ah. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ainda na década de 80, o coral participou por duas ou três vezes de concurso de corais, promovido pelo Jornal do Brasil, e num deles recebeu menção honrosa pelo desempenho que teve na peça de confronto. Peça esta que cada coral participante do concurso deveria apresentar. Frise-se, a propósito, a importância do professor Ademar Said, que era quem transcrevia as partituras para o Braille. A participação nesses concursos possibilitou o intercâmbio maior do coral do IBC com outros corais e de Sidney com outros regentes, o que motivou a inclusão de peças com alguns desses outros regentes no repertório do coral, já que a maioria dos arranjos das peças interpretadas pelo coral eram do próprio Sidney, que era também um excelente arranjador. Além de que, quando escrevia seus próprios arranjos, podia dispensar a figura do transcritor. Na sequência, vamos ouvir Sem Problemas, composição de Sérgio Sá e solista Francisco Alberto. E Quem Tem o Amor e Gosta, de Heitor dos Prazeres, solista Paulo Soares. Nós somos o fruto do que fazemos. deixamos de fazer. Atende se dispõe a tomar parte no barulho e na fumaça. É porque deve haver alguma coisa a mais do que sobreviver. Também não adianta ficar com essa cara amassada, resmungando que a vida já não vale mais nada e que você só vê o mundo pra sofrer. Não invente soluções criando mais problemas. Se desligar, fugir não vai adiantar. A única saída é você não se deixar quebrar. A única saída é você não se deixar se. Por favor, não venha me dizer que não tem problemas, que vai tudo bem, que as coisas são exatamente como tem de ser. A vida é um eterno desafio desde o instante que começa. A gente tem que arrebentar a casca pra poder nascer. Desculpe, meu amigo, não se engane, escondendo de você. Nós somos o fruto do que fazemos e até do que deixamos de fazer. Se a gente se dispõe a tomar parte no barulho e na fumaça, é porque deve haver alguma coisa a mais do que sobreviver. Também não adianta ficar com essa cara amassada, respondendo que a vida já não vale mais nada. Você só vê o mundo pra sofrer. Não invente soluções criando mais problemas. Se desligar, fugir não vai adiantar. A única saída é você não se deixar quebrar. A única saída é você não se deixar. Uma cultura, uma socialização, é uma integração, e é arte, enfim, é uma forma de renovar cada vez mais o espírito das pessoas e desarma as pessoas. Eu sou daqueles que acreditam que a música ainda pode salvar essa a música não é arte de uma maneira geral, mas a música é muito forte, pode salvar essa coisa da violência, né? Quanto mais música a gente passar para as pessoas, melhor. É tão boa, veja a razão do ciúme e o amor que a gente tem. Quem tem amor tem ciúme. Quem tem ciúme quer ter. Quem ama e não tem ciúme, não tem calor, não tem frio. Vive distante da vida, tem o coração vazio. Este que não tem ciúme, porque amores não tem. Quem tem amor tem ciúme. Quem tem ciúme quer ter. Quem ama e não tem ciúme, não tem calor, não tem frio. Vive distante da vida, tem o coração vazio. Este que não tem ciúme, porque amores não tem. Quem tem amor tem ciúme. Quem tem ciúme quer ter. Sidney Marzullo foi raro na atividade de regente, pois, se não foi o único, terá sido um dos poucos no mundo a exercer tal atividade, sendo um cego a reger um coral também de cegos. Tal circunstância o fez desenvolver um método próprio para reger, que era movimentando-se por entre o grupo, cuja formação era de duas fileiras paralelas, compreendendo os quatro naipes. Sidney usava uma baqueta com a qual tocava levemente um diapasão para marcar o tempo, e assim o coro obedecia. Na década de 90, as apresentações continuaram, como por exemplo a de 94 na Rádio MEC. O grande marco, no entanto, foi a gravação de um CD do grupo em 96 e a participação em shows e no disco do Elimar Santos em 97. Na sequência vamos ouvir de Cleiton Ramil, Vira Virou, e de Chico Buarque e Rui Guerra, Você Vai Me Seguir. É, chegaram a se apresentar em algum lugar fora do Instituto? A gente se apresentou. Programa do César de Alencar, na Rádio Nacional. Sim. Tinha um programa da Marinha que veio, que a gente também se apresentava. Cantamos na ABI. Isso que eu tô lembrando assim, né? Sei, claro. Fizeram outras apresentações assim, mas de destaque mais foram essas. coral teve sua última apresentação para o público em geral a de julho de 2002 na Sala Funarte. Nesta época já se apresentava com o nome União, Arte e Integração, por ter se desligado do Instituto Benjamin Constant na década de 90, no fim da década de 90, e no ano 2000 ter continuado sua atividade sob patrocínio da União dos Cegos no Brasil. Neste período, o coral participou de encontro de corais em Londrina, no Paraná, e em São Lourenço, além de ter se apresentado no Teatro Glaucio Gil com o cantor Luiz Vieira. Na sequência, vamos ouvir de Alcir Pires Vermelho, Canta Brasil, e de Guilherme Arantes, Planeta Água. Comunicando, Marcos Rangel. igarapés, onde a araba andava, é misteriosa. Tururuá, o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvem de ofém. Tururuá, a água da chuva, a pedra sombria, na plantação. Plantação, plantação, água da chuva, o castiço, a ilha, a inundação. Tururuá, água de chuva, moinhos, são as mesmas águas que chacam o chão, e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra, terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta. Esta foi a trajetória vitoriosa e gloriosa do coral do Instituto Benjamin Constant, que marcou época e marcou história naquela instituição, naquela casa, e também, posteriormente, na União dos Cegos no Brasil. Quero agora agradecer aos alguns companheiros que me ajudaram na produção desse especial. Jonir Bechara, Ersen Hildebrand, Ari Rodrigues, aos ex-coralistas Maria Luzia do Livramento, Silvano Vieira e Maria Aparecida Rangel, ao maestro Cidney Marzullo, onde quer que esteja, e a todos e a cada um que participaram do coral do Instituto Benjamin Constant, por terem brindados a todos que tiveram a oportunidade de lhes conhecer a arte. Quero também fazer um agradecimento especial ao Leniro Alves, que foi meu braço direito na produção desse especial. Fechando esse nosso encontro, vamos ouvir Rancho do Era Uma Vez. A composição é do Cidney Marzullo e do Antônio Carlos Hildebrand, e Campeões Invictos, do Heitor dos Prazeres. Essa composição, feita na ocasião da gravação do LP em 1958, pela conquista do Brasil na Copa do Mundo. Thank you. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, agradecendo a sua companhia até agora, convidando para estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical, convidando você a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com, a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, e agradecendo a Magda pela sugestão desse belíssimo programa com o coral do Instituto Benjamin Constant, mas esse resgate da nossa história. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.